Introdução ao Workshop 507. Meio cérebro. O cérebro é uma cópia da Terra. Fones de ouvido completa esfera. Holocausto oculto na Palestina. A essência do ensinamento de hoje é como não tivemos escolha para nos tornarmos o que nos tornamos como raça humana devido à forma como fomos criados. Chame isso de acidente dos campos ou o que for. Mas acabamos literalmente com meio cérebro. É engraçado porque, quando alguém não é muito inteligente, dizemos que essa pessoa tem meio cérebro. E agora descobrimos, depois de milhões de anos, que fomos criados dessa forma, não apenas os humanos, mas todos os animais deste planeta. Obviamente, há muito mais do que apenas ter meio cérebro. Na verdade, não é meio cérebro, é meia esfera de dimensão física do cérebro. Porque a alma, como um plasma, é uma esfera no interior. Estamos falando de meia esfera na fisicalidade, não nos campos magnéticos e gravitacionais da alma. Como descobriremos, os campos magnéticos da esfera podem ser completados, mesmo que a esfera não seja circular. A forma longa de nosso corpo, juntamente com o fluxo sanguíneo, na verdade completa a esfera. Mas isso não se encaixa em nosso pensamento de ser um círculo. Antes de prosseguirmos, é importante esclarecer algo sobre nosso pensamento, pois com certeza alguns buscadores de conhecimento dirão que essa meia esfera é uma falha. Não é uma falha, mas sim o resultado de como os campos interagem e se unem para manifestar algo na fisicalidade. Uma falha é quando algo não se encaixa no pensamento conceitual de como os seres humanos esperam que as coisas sejam. E a maioria de nossos conceitos se baseia na ignorância de não sabermos o conhecimento da criação. O Sr. Cash disse muitas vezes que a beleza da união acidental dos campos para criar a Terra também criou, por acaso, a raça humana, que tem a capacidade única no universo de amar. É claro que tudo isso foi resultado de milhões de anos de sofrimento e matança. Mas no tempo do universo, isso são apenas alguns flashes, e o Criador já sentiu o nosso sofrimento e enviou o Sr. Cash aqui para corrigir o cérebro de meia esfera em um humano de esfera completa, que então terá amor incondicional total por toda a criação e a alma do homem espalhará esse amor por todo o Únicos. Portanto, não podemos realmente dizer que é uma falha ou uma correção, mas é assim que nós, como humanos, nos comunicamos e entendemos no momento. Talvez possamos dizer que é a aventura da vida se desdobrando na criação e sem saber o que os campos criarão no futuro. Aqueles que dizem que podem prever o futuro estarão fora do mercado, porque não queremos que outra pessoa coloque seus próprios conceitos limitados em nosso pensamento, e assim o mude. Todos esses ensinamentos estão aqui para nos ajudar a nos tornarmos um plasma livre, de modo que possamos assim compartilhar a alegria e o amor do Criador com outros plasmas, para que eles também se tornem livres. Talvez seja por isso que o Sr. Cash fez um reator espacial de meia esfera no Irã, para nos mostrar a essência do voo e que um cérebro de meia esfera não precisa ser uma limitação. Ele nos deu uma grande dica quando disse que todos nós somos objetos voadores. E nesse reator de meia esfera, ele disse que criou uma alma da fisicalidade no centro dele e que ele poderia decolar. Meu entendimento desse ensinamento é que a essência do voo ou do movimento na criação é que precisamos ter um reator de núcleo duplo. Para nos movermos no tempo e no espaço, precisamos ter um ponto de referência de onde partir e para onde ir. Quando ele demonstrou o voo no Irã, ele usou dois reatores esféricos, um maior e um menor, e um permaneceu parado enquanto o outro se movia para onde quisesse. Temos reatores de núcleo duplo em nosso interior, chamados de alma do homem e alma da fisicalidade do homem, e eles podem mudar de lugar um com o outro e fazer todo tipo de coisa que ainda não aprendemos. Se a alma da fisicalidade permanecer estacionária, a alma do homem se expandirá para onde quisermos viajar. Acho que a alma do homem tem a capacidade de se expandir e cobrir todo o universo. Hoje, os ensinamentos começaram falando sobre a inclinação de alguns graus da Terra que causou todas as diferentes interações de campo e levou às quatro estações e à variedade de vida e experiências neste planeta. É mais do que apenas uma inclinação. É o fato de que a inclinação vai e volta ao longo do ano. Enquanto os planetas que têm apenas uma inclinação vertical, eles não têm as quatro estações. Novamente, isso aponta para a importância de entendermos os campos magnéticos e como eles interagem entre si. E essa é realmente a base da ciência do plasma. Ele não disse isso diretamente, mas todas essas interações de campo devem ter levado à criação de diferentes tipos de topografia que temos na Terra, como montanhas, rios, desertos e todos os diferentes fluxos de campo que compõem a Terra. Isso então se reflete na topografia do cérebro, que podemos ver nos exames de ressonância magnética. Quando as forças de campo no cérebro se tornam excessivas, ele também começa a se inclinar, assim como a Terra. O ensinamento nos remete constantemente às semelhanças entre o que vemos na Terra e o que vemos no cérebro, e mais tarde, ele disse que é a mesma relação entre o sistema solar e a galáxia e a galáxia com o universo. Bom, tentarei resumir um pouco mais sobre isso aqui. Como seria se nós, humanos, nos tornássemos esferas em vez desses corpos alongados? Ele disse que no futuro, nosso cérebro mudará e se tornará esférico, mas podemos manter a forma do nosso corpo como é agora e manejar os campos magnéticos para nos tornarmos esféricos. Na verdade, os fones de ouvido estão configurados para corrigir os campos magnéticos e completar a esfera. Ainda não está claro o que isso significa, pois não fazemos isso agora quando expandimos nossa alma sobre a fisicalidade? Parece que ele disse que a alma da fisicalidade é puxada para baixo pelos campos magnéticos e gravitacionais da Terra e isso nos dá o corpo que temos abaixo do cérebro de meia esfera. As emoções da Terra são expressas por meio da chuva, dos trovões, do vento, dos terremotos e de outros fenômenos semelhantes. E como o macro está no micro, a mesma coisa deve ocorrer no cérebro do homem. E foi isso que o Sr. Cash descobriu quando estava estudando a topografia dos exames de ressonância magnética. Ele viu que o cérebro se inclina em exames de pacientes com esclerose múltipla, e então ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça sobre o que realmente está acontecendo no cérebro do homem. Os ensinamentos precisam ser mais estudados e mais informações coletadas. Mas até o momento, foi isso que entendi. Quando não estamos felizes em nosso ambiente, que ele definiu como nossa família, amigos, situação de trabalho e de vida, e todas as condições que compõem uma pessoa emocionalmente satisfeita, então começamos a criar emoções dentro de nós, como o vento, a chuva e o trovão da Terra. Mesmo que estejamos fingindo estar satisfeitos por fora, o sentimento interno da alma sempre será verdadeiro. Esse processo começa a mudar a estrutura de nosso cérebro, que é o centro de comando de todas as células do corpo. Quando essas interações de campo são interrompidas, o cérebro começa a se inclinar e isso começa a mudar o funcionamento do nosso corpo. Depois de 9 anos, essas mudanças serão vistas como Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer e todos esses tipos de doenças. É da mesma forma que a Terra e toda a criação funcionam, por meio das interações dos campos magnéticos e gravitacionais dos diferentes plasmas. A compreensão de como os campos interagem leva à compreensão da totalidade. Outra coisa que ele nos ensinou foi observar os campos magnéticos do Sol e como eles afetam a Terra. Vemos os ventos de cauda dos campos magnéticos soprando na parte de trás da Terra e chegando a um ponto. Isso nos indica a direção de onde eles se originam. Sabemos que o Sol está na frente. Podemos usar o mesmo padrão para descobrir em que direção está o Sol central da galáxia e, eventualmente, onde está o Criador. Esse também é o formato do olho, e a alma do homem está na linha central dos campos e está relacionada aos sonhos. No entanto, quando se trata do cérebro, a alma do homem está no centro e os campos que estão empurrando nosso rosto também estão empurrando a parte de trás da cabeça. O vento de cauda está na parte de trás da cabeça e o cérebro incorporou esse vento de cauda em sua própria estrutura física. O significado aqui é que os raios cósmicos que recebemos na parte da frente da cabeça são diferentes dos que recebemos na parte de trás da cabeça. Ele tem feito testes nas sessões de voo para entender como eles são diferentes e o que podemos fazer com esse conhecimento. Quando nossa energia está muito na parte de trás da cabeça, não conseguimos fazer com que a alma se expanda para a frente. Quando isso acontece, as pessoas dizem que não sentiram nada quando estavam no sistema de voo. Esses ensinamentos são dados para que entendamos o que estamos fazendo quando colocamos os fones de ouvido da Fundação Cast na cabeça. Podemos relacionar o que estamos fazendo com a forma como o sistema solar, a galáxia e o universo estão funcionando por meio das interações do campo magnético. Os fones de ouvido mudarão o ambiente ao redor do cérebro e darão à alma a oportunidade de mudar a inclinação, se quiser. No final, tudo depende de nossas emoções e, como ele disse, é tudo sobre o amor. Será que queremos entender os diferentes níveis e profundidades do amor? Agora, junto com nossos sentimentos, podemos entender o que estamos vendo na dimensão física. Não seremos mais vítimas das condições externas e perceberemos que o poder de nossa experiência está dentro de nós mesmos. Essa é a beleza do que este workshop está abrindo para nós. Novamente, depende de nós e do que estamos dispostos a dar para receber o conhecimento. Por fim, o Sr. Cash disse que temos que aprender a trabalhar com os campos menores e mais fracos do universo, como fazem as estrelas e as galáxias. Sobreviveremos no universo com os campos mais fracos. É como a carícia suave da mãe que transmite tanto amor ao nosso coração. Essas pequenas experiências nunca são esquecidas e mudam nossas vidas. Hoje o Sr. Cash falou por muito tempo sobre os problemas entre Israel e Palestina e seu entendimento é tão oposto ao que ouvimos na mídia mundial controlada. Nós, como buscadores de conhecimento, temos que entender isso da maneira correta se quisermos realmente resolver o conflito e trazer a paz mundial. Esse é provavelmente um dos conflitos mais importantes que são um obstáculo para um mundo pacífico. O Oriente Médio é uma enorme fonte de renda para os países que produzem armas, que é a maioria das nações ocidentais. Até mesmo um país supostamente neutro e liberal como a Suécia, por exemplo, obtém uma enorme renda com a fabricação de armas. Mas o maior culpado no Oriente Médio são os Estados Unidos, que há décadas fazem guerras no local para criar empregos para suas próprias indústrias bélicas e assumir assim o controle do fornecimento de petróleo. É um assunto complicado que envolve informações falsas na mídia, religião, negócios, política e sentimentos raciais. Por exemplo, o Sr. Cash pode falar com firmeza, de forma verdadeira e aberta sobre o assunto, porque ele tem conhecimento e informações básicas e porque ele é judeu. Se um não-judeu falar dessa forma, ele será automaticamente rotulado como simpatizante nazista. A parte interessante é que o Auschwitz moderno fica na Cisjordânia e em Gaza hoje. Uma coisa que isso nos ensina é que quando odiamos tanto algo, nós nos tornamos aquilo que odiamos. O mesmo vale para o fato de que, se amarmos muito algo, podemos nos tornar esse amor. Independentemente de como nos sentimos sentimentalmente, emocionalmente, religiosamente ou qualquer outra coisa que cubra nossa visão, temos que reconhecer os fatos que o Sr. Cash nos trouxe. A cada 10 anos aproximadamente, sob qualquer pretexto, os israelenses destroem os prédios onde vivem os palestinos. Nem tudo é feito por meio de bombardeios. Em alguns casos, o exército israelense entra em áreas palestinas e coloca explosivos nos prédios de uma forma específica, de modo que os prédios caem diretamente e ficam em uma pilha perfeita de escombros. Isso se parece muito com a forma como as torres do 11 de setembro foram derrubadas em Nova York. Isso torna muito fácil para as empresas de construção israelense entrarem, removerem os escombros e começarem assim a construir as casas novamente. Milhões de dólares que os palestinos ganham no exterior como escravos têm de ser dados às empresas israelenses. Isso nunca é dito na mídia. E é isso que nós, como buscadores de conhecimento e futuros líderes do novo mundo, temos que entender se quisermos trazer uma paz verdadeira ao mundo. É por isso que temos que colocar toda a nossa intenção no sucesso da Conferência de Londres e no lançamento da nova tecnologia. Então, esse tipo de condição não poderá mais existir. Foi feita uma pergunta nesse workshop sobre como deter os terroristas. E isso deu ao Sr. Cash a oportunidade de nos ensinar a pensar mais profundamente antes de rotularmos o que a mídia mundial nos diz sobre quem são os terroristas. Que os próprios governos agem como terroristas quando forçam pessoas e grupos a fazer o que eles querem, enquanto, em segundo plano, as autoridades estão ganhando dinheiro com essas decisões. Mas isso tudo é encoberto pela mídia e interpretado para nós de uma maneira bem diferente. Assim, os governos e as indústrias bélicas se beneficiam da ignorância do público. Como ele diz, muitas vezes, a ignorância é uma benção. E então o Sr. Cash deu um exemplo de como o governo canadense, sob as ordens de Hillary Clinton, o tirou ilegalmente do avião em que ele estava, quando ele passava pelo aeroporto de Toronto, e o interrogou e aterrorizou ele por 11 dias. Nós vivemos na doce segurança de nossa felicidade, porque dizemos a nós mesmos: ah, isso não apareceu na CNN, então não aconteceu. Mas o governo canadense deixou o documento de alguma forma em sua pasta, que o Sr. Cash publicou na internet para que todos pudessem ver. Ainda assim, achamos difícil de acreditar. No entanto, a mudança ocorrerá quando pararmos de ter medo de nos educar e tivermos emoção suficiente para defender a verdade e ficar com a verdade. Se um número suficiente de nós fizer isso, então isso ajudará a liberação da tecnologia. As pessoas estão clamando em todo o mundo para salvar o meio ambiente, mas quando o Sr. Cash lhes oferece um carro que não usa energia, que é praticamente livre de poluição e que custa muito pouco para ser produzido, as pessoas simplesmente ignoram isso. Os novos carros de plasma terão 4 sistemas Magrav colocados onde estão os amortecedores atuais. Eles formarão uma formação estelar e, assim, criarão uma alma ou centro de energia. Como o carro terá emoção, ele não atropelará nenhuma criança que estiver vagando pela estrada, nem baterá em outros carros de plasma, porque o posicionamento do Magrav estará em vigor. Esse é um desenvolvimento maravilhoso, mas o problema é que os fabricantes de automóveis chineses já investiram bilhões na produção de baterias para carros elétricos, que agora se tornarão obsoletas. Esperamos que a sabedoria dos líderes chineses permita, pelo menos, a entrada de uma certa parcela do mercado para os novos carros de plasma. Outros tópicos. Um resumo aqui do que aprendemos sobre como funciona o sistema de plasma de Gans em nosso corpo, com o cérebro em meia esfera e a coluna vertebral pendurada. ele não está equipado para lidar com emoções pesadas, como as que temos em nossa sociedade. Isso significa que, em geral, quando as pessoas estão insatisfeitas com sua vida de qualquer forma, isso causa uma sobrecarga no cérebro, que fica assim inclinado e muda a estrutura cerebral, o que, por sua vez, altera as funções do corpo após cerca de 9 anos, levando a doenças como Parkinson e outras. Até agora, o homem nunca entendeu como seu corpo, cérebro, emoções e sistema nervoso funcionavam. O modo como nossos campos interagem no sistema digestivo determina as doenças que temos. Para sobreviver, temos que aprender a absorver os campos mais fracos do universo e não os mais fortes. A vegetação contém campos muito mais fracos do que comer carne e alimenta mais a alma do homem. Se o homem soubesse disso, nunca teria começado a comer carne. Não é fácil mudar, sem prejudicar a saúde e as próximas gerações. Disponibilize o conhecimento da liberdade da alma para aqueles a quem fizemos injustiça. As almas não precisam das compensações materiais deste planeta. Não viva com culpa. Em vez disso, viva com a alegria de dar ou disponibilizar para que outros recebam. O sistema Oasis foi testado. Deixou os governos perplexos. Durante a sessão de voo, todos poderiam ter se transmutado pela alma. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 507. Uma mudança de alguns graus na inclinação vertical da Terra criou as 4 estações. A partir disso, vemos o verão e o inverno e as emoções da Terra, como os ventos devastadores e tudo mais. Isso acontece em outros planetas que também têm uma inclinação vertical. Mas como a inclinação está constantemente no mesmo ângulo em relação ao eixo horizontal, esses planetas não têm as 4 estações. Essa mudança de poucos graus também cria uma variedade de raças, vegetação, diferentes emoções do planeta e variedade em todos os outros aspectos de nossas vidas. Isso afeta nosso humor e muda nossas emoções. No verão, nos sentimos felizes. Ou no inverno, no hemisfério norte, temos as taxas mais altas de suicídio e tudo mais que isso acarreta. Observando a estrutura e como o cérebro está posicionado em relação a toda a verticalidade do corpo do homem ou mesmo dos animais, podemos determinar as condições do homem. Hoje em dia, podemos fazer exames como a ressonância magnética e ver como o cérebro está estruturado. Podemos ver a diferença entre uma pessoa normal e alguém com esclerose múltipla ou Parkinson. Quando vemos um pouco de deserto na ressonância, sabemos que isso causa demência. O comportamento do homem e a maneira como os campos magnéticos de uma alma interagem com a fisicalidade do cérebro criam uma estrutura específica no cérebro. Podemos observar as ressonâncias magnéticas do cérebro da mesma forma que observamos as imagens da Terra e ver que o cérebro está um pouco inclinado. O que acontece quando o nosso cérebro se inclina? O que acontece quando a pressão muda no cérebro e no crânio? Podemos resolver os problemas que estamos tendo com nossa saúde observando as interações dos campos e como as forças de campo se expandem no centro da Terra. Porque a forma como as forças de campo agem na Terra é a mesma ou semelhante à forma como agem no cérebro. Podemos prever o clima na Terra para os próximos 30 dias ou anos observando como os campos interagem uns com os outros. Podemos dizer se vai ficar mais frio ou mais quente, se há possibilidade de terremotos e tudo mais. Um médico experiente poderá fazer o mesmo observando a estrutura do cérebro de uma criança ao nascer e dizer assim qual será o desdobramento dessa nova alma. Nos últimos 55 anos, tive o prazer e a oportunidade de poder observar o cérebro do homem por meio de raio-x, ressonâncias magnéticas e todos os outros meios que o homem poderia usar para obter imagens. Como meu pai era engenheiro de raio-x, desde cedo, por volta dos 8 anos de idade, eu me familiarizei com essas máquinas. Vi radiografias de ossos, rins e cérebros e sempre me interessou entender como se pudermos mudar o centro do cérebro, podemos assim evitar certas coisas que aconteçam. Aqui nessa parte do workshop, o Rick mostra alguns exames de ressonância magnética do cérebro de pessoas com esclerose múltipla e Parkinson. Nessas imagens podemos ver os campos magnéticos da alma do homem que está em perfeição no centro do cérebro. De acordo com as condições e o ambiente da força do campo da alma do homem com a alma da fisicalidade, ela cria a condição de como a vida será estruturada. Quando nossos cientistas perceberem isso, será mais fácil entendermos o desenvolvimento da alma do homem. Quando a alma do homem interage com a alma da fisicalidade na dimensão dos campos do fluxo do sangue e da emoção, não precisamos usar produtos químicos ou medicamentos, pois a doença é muito simples de resolver. Também não precisamos estigmatizar as pessoas por terem doenças diferentes. É só que nossos médicos não entenderam como lidar com essas coisas. Podemos ver a forma como o cérebro se inclina na ressonância magnética de um paciente com esclerose múltipla. Ao observar o formato da estrutura do cérebro, podemos ver as diferentes doenças. Algumas têm o formato de desertos, outras têm o formato de montanhas, e de repente temos as enchentes e as secas. Assim como acontece com a natureza, acontece o mesmo com o cérebro. É incrível observar quando colocamos uma ressonância magnética normal do cérebro ao lado de uma ressonância magnética de um paciente com esclerose múltipla. Com a esclerose múltipla, geralmente vemos o que chamo de vala na parte inferior da imagem na tela. Isso nos dá os primeiros sinais de que algo está errado na estrutura. Há um desvio na inclinação. Aprendemos a aplicar os ganhos dos oceanos para corrigir o ambiente da Terra. E sabemos como usar os ganhos para mudar nossas emoções em relação ao planeta. Se mudarmos o ambiente desse cérebro, a vala voltará à sua posição original. Portanto, não há diferença entre a previsão da estrutura do cérebro com a emoção e a previsão do tempo. O que vemos nessas ressonâncias magnéticas é exatamente o que vemos na Terra. Há colinas, vales, curvaturas, rios e fluxos de informações. A alma do homem está no centro do cérebro. A interação da fisicalidade com o fluxo sanguíneo e as emoções dita como essas valas e outras mudanças ocorrerão. Nossos médicos e cientistas devem ser capazes de retificar esses desvios simplesmente fortalecendo a alma do homem. Esses desvios e mudanças são provocados por fraquezas que trazem a interação dos campos das emoções da fisicalidade, alma da fisicalidade, e da alma do homem. Nossa fisicalidade é escrava das interações dos dois campos das emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade. Todas essas tempestades e condições ocorrem quando as emoções da fisicalidade não estão satisfeitas com as condições de seu ambiente. Nessa terminologia, ambiente aqui significa as pessoas com quem convivemos, o ambiente que vivemos, as interações com a sociedade, nossos irmãos, o chefe no trabalho, as interações com nossos filhos e assim por diante. Esses são os furacões, tornados, os belos verões quentes, as folhas que caem no outono e tudo mais. Não entendemos que não podemos separar a forma e o modo como nosso cérebro é estruturado do planeta em que vivemos. A forma e a estrutura de nosso cérebro falam de uma situação desesperadora e de uma situação incompleta. Muitas vezes, quando eu costumava criar os sistemas de voo, eu sempre dizia: quando o homem entenderá que ele está voando pela metade? A instabilidade vem do fundo. Quando olhamos para a estrutura da fisicalidade da Terra, estamos em um objeto voador. É uma entidade voadora absolutamente incontrolável. A estrutura de nosso cérebro nos dita isso, e precisamos entender isso. A Terra tem formato esférico e tem simetria na parte superior, inferior, esquerda e direita. Mas a simetria do cérebro tem apenas a metade superior, enquanto as outras partes estão faltando, que seria a metade inferior, né? Compensamos isso por meio do sistema nervoso da coluna vertebral e como o restante da matéria é moldado. Mostramos isso em Linz anos atrás por meio do reator azul semisférico. Há uma semelhança entre o reator espacial da Fundação Keshe e o cérebro. Trouxemos o corpo que está pendurado para o ponto central do reator. Também trouxemos a alma da fisicalidade para o centro, onde a alma da fisicalidade do homem, como um fluxo sanguíneo, vai até ele. A perfeição, em todas as dimensões, precisa da totalidade. Observando essa característica, devemos ser capazes de dizer, desde o ponto da concepção ou do nascimento, como serão os rostos e as características de nossos filhos. Muitas pessoas falam sobre as células-tronco. As células-tronco estão copiando algo, mas não compreendem a totalidade da criação. Observando a estrutura do cérebro, se houver algo errado em uma metade, devido à forma e à conexão através da medula espinhal, o outro lado tem que se ajustar a isso. Portanto, quando a tempestade chega, o cérebro se inclina ligeiramente para dentro. Então a fisicalidade precisa responder através da forma como interage com o mundo. Isso significa paralisia dos membros e os braços não funcionam. Sempre dissemos que o problema com a Terra era que quando ela foi criada, ela não podia fornecer a totalidade das necessidades energéticas da vida neste planeta. Dessa forma, ela criou o homem e os animais para matar e obter a energia extra de que precisam. Não importa se você é um homem, um gato ou um cachorro, esse é o denominador comum da vida neste planeta. A forma do cérebro não chegou a ser uma esfera completa. Aqui teve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando. Essa forma de semicírculo do cérebro é substituída pela forma do corpo pendurado e não uma esfera. Isso é do ponto de vista da força do campo. E isso criou todos os problemas da nossa criação. Agora, entendemos isso. Os novos sistemas que desenvolvemos, incluindo as unidades da cabeça, aumentarão a energia que está faltando. Tentaremos expandir a totalidade das interações de campo e completar o que está faltando em nossa energia. Faremos isso enquanto a fisicalidade ou a parte do corpo que está pendurada ainda estiver em posição. De certa forma, permitimos que a alma complete o que ela não havia completado. A alma da fisicalidade não foi capaz de completar o círculo. Por meio da expansão da alma, ela completará a forma esférica. Criaremos essa complementação e desta vez ela será perfeita. De certa forma, o corpo físico do homem se tornará um acessório e uma cauda que é adicionada à alma da fisicalidade, assim como à alma do homem. Ao entender o que acabamos de discutir, entenderemos por que os primeiros reatores espaciais testados no Irã, na Universidade Sharif Tehrã, eram sistemas esféricos e podiam voar. Eles podiam decolar. Isso se deve ao fato de terem núcleos duplos. Eu chamo isso de alma da fisicalidade e eu trouxe a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem, enquanto, ao mesmo tempo, os campos estão em equilíbrio entre si. Quando você veio a Lins e sentou-se nos sistemas, novamente enfatizamos essa forma. Você tem uma alma no centro e então você entrou no estado de sonho. Muitas vezes as pessoas diziam que sua visão ficava embaçada. Isso se devia ao fato de os campos da alma terem ultrapassado a fisicalidade. Passo a passo, permitimos que a fisicalidade acompanhe as interações dos campos. Então, se houver algum desvio, falha, contratempo na criação ou dano ao cérebro, ele equilibrará a energia para criar a perfeição de si mesmo. Então dizemos que ele mudou e que essa condição desapareceu. Mas, na verdade, tudo o que fizemos foi entender o processo da criação. Na Terra temos as estações e suas condições, como as tempestades de outono e a chuva. O mesmo acontece com o nosso cérebro, que chamamos de doenças diferentes. Se criarmos uma nova posição em relação ao Sol, teremos condições e ambientes diferentes e talvez estações diferentes. O mesmo acontece com a alma do homem, mas fazemos isso criando diferentes forças de campo de energias e condições ao redor do cérebro por meio de nossos sistemas. Assim podemos ditar como o homem será e parecerá nos próximos tempos. Essa é a realidade da totalidade da existência. E quando aprendermos a mover nossa alma ou energia central para outra posição por meio da interação consigo mesmo e com sua alma da fisicalidade, ela criará uma nova condição e dará ao homem uma nova forma de acordo com a maneira como ela interage com o ambiente. Mas dessa vez, ela criará uma vida física perfeita em qualquer posição no universo, porque o tempo todo as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade estarão em equilíbrio, uma com a outra. Não há diferença entre o homem e o planeta que o criou, e a estrela que criou toda a estrutura do ambiente, e a galáxia e o universo. São todos iguais. Mas eles têm manifestações diferentes, como na Terra. Vemos as tempestades de inverno, por exemplo. No espaço, temos tempestades de campo magnético e precisamos entender as condições do universo. Até mesmo nossa própria galáxia tem uma inclinação e não está em um ângulo reto em relação ao seu centro ou com os campos de força centrais do universo. A galáxia tem suas próprias estações devido às suas próprias condições e ambientes. Ela tem tempestades e tudo mais. O que está no macro, está no micro. Cabe ao homem reunir o intelecto e entender como lidar com as tempestades em seu próprio cérebro. Se ele conseguir fazer isso, ele será capaz de lidar com todo o resto no universo. Porque o cérebro do homem é um dos sistemas mais complicados criados, mas, na verdade, está tudo conectado à operação da alma dentro do centro de si mesmo. A fonte dos campos e da manifestação é a alma no centro. Portanto, se você manejar a força no centro, você não terá que lutar com todos os diferentes tipos de manifestações. Os campos se ajustam sozinhos ao que está acontecendo. Você não precisa fazer nada. Lutar consome tempo e energia. Em vez disso, você cria as condições do fluxo do campo e você sobreviverá. O planeta funciona da mesma forma que o cérebro do homem. As tempestades do planeta são como a raiva, a alegria ou o riso. E o choro é como a chuva e tudo mais. São apenas os nossos cientistas que não entenderam nem perceberam o quadro maior que está diante de nós. Como nosso cérebro é apenas metade de uma esfera, a instabilidade é garantida. A menos que entendamos como gerenciar e operar a alma do homem no centro. O novo sistema de fones de ouvido que a Fundação Cash está desenvolvendo mudará isso, e nós mudaremos. Vocês, buscadores de conhecimento, têm testado isso conosco nos últimos 12 meses nas sessões de voo. Sente-se e dê uma olhada em sua vida, e veja se você mudou. Compare o que você é agora com o que você era antes de junho do ano passado, quando começou a vir para Lins. Analise o que mudou em sua vida emocionalmente, fisicamente, psicossomaticamente e em todos os outros ângulos. O que as pessoas ao seu redor dizem sobre como você mudou? Há esperança de que você tenha mudado? A prosperidade da compreensão da vida mudou? Então você entende que houve evolução na ciência. Entendemos como permitir que você eleve e libere sua alma e, por meio de interações, podemos elevar a força do campo para reparar certas condições no corpo. Se há 12 meses você tinha Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer ou outras doenças, olhe hoje e veja o que mudou. Não é a tecnologia, é a elevação da alma que, por meio do fortalecimento da alma, permite que ela se expanda além da fisicalidade e, assim, possa se reparar. Se você acha que isso pode acontecer em uma única sessão, então você está em uma terra de sonhos e vive em sonhos absolutos. As células precisam de tempo para se reparar e isso é feito passo a passo até que tudo volte ao normal. A paralisia da esclerose múltipla que você vê hoje não aconteceu de repente. Ontem eu conseguia mexer este dedo e hoje não consigo mais. Isso foi planejado e vem se desenvolvendo por 7 a 10 anos no cérebro antes de se manifestar na fisicalidade. Milhões de células receberam ordens para se desligar e elas fazem isso passo a passo. Leva até 9 anos para fazer mudanças no corpo. Então você entende que leva tempo para reverter as condições que o homem criou para si mesmo. O homem determinou essas condições para si mesmo devido à sua própria falta de força nos campos de sua alma para interagir com sua alma da fisicalidade, e assim criou problemas na condição de trabalho do homem físico. Quando, por exemplo, seu dedo não se move, isso é um reflexo do desligamento da alma da fisicalidade e da alma do homem em uma determinada parte do cérebro. E isso se manifesta anos depois na fisicalidade. Por que envelhecemos? E por que chamamos isso de morte? Se o homem perceber que tem a capacidade de manter seu corpo em perfeitas condições, alimentando com a energia correta de força de campo, então ele não envelhecerá. Isso é o que eu entendi que o Sr. Cash disse aqui. As pessoas dizem que vivem mais porque seguem uma dieta vegetariana ou vegana balanceada. Mas será que elas entendem o que isso realmente significa? Trata-se mais de absorver toda a energia que sua alma precisa para se elevar e se expandir. Não se trata do tipo de alimento que comemos. Os verdadeiros vegetarianos, na verdade, matam mais animais que fornecem energia à sua alma para que ela possa viver mais. O homem deveria ter entendido isso. Não se trata de vida saudável, mas de quanta energia em um nível mais baixo de força de campo absorvemos por meio de nossa digestão, que então dá à nossa alma para que ela possa manter a operação da alma da fisicalidade na dimensão do cérebro do homem. Trata-se de compreender a ciência da criação e como nossa alma absorve os níveis de energia de força de campo mais baixos. Quando consumimos carne, obtemos os campos de nível energético mais alto e não as forças de campo de nível energético mais baixo que a alma do homem precisa para elevar. O consumo de vegetais fornece essas energias mais baixas para a alma do homem. Se o homem tivesse tido esse conhecimento, ele nunca teria comido os níveis de energia mais altos. Agora entendemos que temos de treinar nossas almas para absorver os campos mais fracos do universo, e assim garantiremos nossa vida por toda a eternidade. O homem tem a concepção errônea de que precisa de coisas maiores e melhores para sobreviver por mais tempo. Os blocos de construção no mundo da criação são as linhas mais fracas e elas nos mantêm sobrevivendo. Quando ele entender isso, ele não buscará os campos mais fortes do universo, porque ele tem outra capacidade de lidar com eles. Ele buscará os campos mais fracos, com a menor força, para que sua alma possa absorvê-los e se manter. Então, quando a alma interagir com a força do campo do ambiente, ela se manifestará uma vida perfeita e uma fisicalidade perfeita também. O maior dilema do homem é que ele sempre procura coisas grandes e maiores quantidades de consumo. Ele não entende que a estrutura da fisicalidade do universo, ou seja, todas as estrelas, planetas, galáxias e universos, funcionam com as forças de campo de nível mais fraco. Quando trabalhamos no estado da matéria, pensamos em maior e mais forte, mas na dimensão do plasma, precisamos da força mais baixa que pode ser adicionada ao plasma. Construímos de dentro para fora e por baixo. Se o homem entender sobre as energias mais fracas, ele terá uma compreensão completa da totalidade do sistema. Ele também entenderá que compreendeu mal a totalidade e a realidade da criação, a vida neste planeta e tudo mais. Então você entenderá quando eu lhe explicar que quando você coloca a comida na boca, ela se torna um ponto de atração para os campos do universo que está fora de você. O alimento que você come apenas cria uma semente em seu estômago para atrair as energias de fora para você absorver. É por isso que temos um estômago grande, para que possam ser colocadas sementes ali da atração. Ele converte o alimento em um material nano no estômago e, em seguida, transforma-o em um gancho, que cria assim um pequeno campo magnético que é usado para absorver os campos do universo. Esses são os 80% da energia que absorvemos do ambiente. Então, no processo de digestão, o local para onde vai e como os campos interagem determinam o tipo de doença que teremos. É por isso que a nova tecnologia espacial na área de saúde trata apenas de mudar as condições ambientais, criando os campos corretos para atrair os campos externos e possivelmente os raios cósmicos como fontes para mudar, desenvolver ou reparar o corpo. No futuro, uma das coisas mais importantes para o homem será mudar o formato do cérebro para esférico. À medida que passarmos por esse processo, é 100% certo que o formato de nosso cérebro mudará. As imagens dos campos magnéticos da Terra mostram a direção de como o campo flui do Sol para a Terra e como eles criam um vento de cauda na parte de trás da Terra em relação ao Sol. Como os campos estão empurrando a Terra para trás, eles criam essa cauda no final. Quando comparamos, não é esse o formato do cérebro do homem, mas em vez desse vento de cauda, nosso cérebro tem uma espécie de formato de como se fosse empurrado para trás, na parte de trás da cabeça? Absorvemos os campos da direção frontal, ou poderíamos dizer que eles sopram em nosso rosto e empurram o cérebro para que fique ligeiramente estendido para na parte de trás. Recebemos campos diferentes do cosmos, tanto na parte frontal quanto na parte posterior. Como esses campos afetam nossas emoções e o processo de como a fisicalidade é criada e como a vida é criada. Na sessão de voo de amanhã, vamos testar isso em vocês com os novos sistemas. Como suas emoções mudarão? Não dizemos a vocês como jogamos com vocês, apenas fortalecemos. Acrescentamos sistemas ao nosso sistema para ver como você absorve as energias. Quanto vem de trás e quanto vem da frente e como o sistema avalia isso? Não se trata de apenas uma pessoa, mas estamos testando muitos de vocês para que possamos assim ver a operação média da totalidade da humanidade. Aqui o Sr. Cash desenha o vento de cauda, né, da Terra, resultante dos campos provenientes do Sol. As forças de campo do Sol são fortes. Também se parece com o olho do homem, onde sua alma está centralizada na linha dessa cauda. É por isso que você consegue ver seus sonhos. Os sonhos que você não consegue ver são porque as interações de campo são criadas na parte de trás e não passam pela frente. Quando as pessoas dizem que não se lembram ou não sonham, é porque estão muito carregadas de forças de campo na parte de trás da cabeça e não na parte da frente. Isso também mostra o seu comportamento. As pessoas que dizem que o sistema não tem efeito sobre elas, isso também tem um significado. É quando a energia está na parte de trás e não na frente. Quando ela está muito carregada na parte de trás, não permite que a alma se expanda para a frente. Portanto, você não consegue ter visões. Estamos avaliando em todos os testes que fazemos como podemos mudar a forma do cérebro. Queremos ampliar e criar um equilíbrio de uma só vez, então você poderá decidir se quer aprender a transmutar. Alguns de vocês que participaram da sessão da semana passada em algum momento devem ter tido uma mudança em suas emoções, ou uma mudança repentina de emoção sem que vocês percebessem. Porque mudamos o sistema para ver se ele pode fazer isso, e vimos isso nos gráficos imediatamente. Iremos ainda mais longe com isso em testes futuros e na compreensão da totalidade da vida. Como faremos isso? Como colocaremos isso em operação? Como podemos mudar a totalidade e a dimensão da existência? Agora você entende. Na dimensão do plasma, nós chamamos isso de vento de cauda dos campos magnéticos da Terra. Como a alma se situa perfeitamente no centro do cérebro, os ventos de cauda são criados como parte da estrutura da matéria da fisicalidade do cérebro. Ao mesmo tempo, há outro dilema. Os campos desse vento de cauda que se tornaram parte da estrutura física do cérebro e eles também interagem com os campos magnéticos da Terra. Não tem outra escolha a não ser interagir. Aqui o Sr. Cash desenha o cérebro e o campo gravitacional e magnético da Terra. A alma e a alma do planeta também estão lá. O que isso faz? A Terra tem inércia, ou a segunda arma do estado da matéria, que você chama de alma da fisicalidade, e ela puxa. Quando esses campos são puxados, eles criam a forma do homem. Foi para lá que a outra metade de nossas forças de campo desapareceram. Na interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, o homem foi criado. E parte da fisicalidade foi compensada. A tempestade empurrou o cérebro para cima e criou um alívio de energia inferior, chamado de condição física. É por isso que não importa onde você ande na Terra, você sempre terá essa condição. Precisamos entender a totalidade. O processo da criação é o mesmo. Não importa em que escala você olhe para ele, e se é o cérebro ou a forma de nosso sistema solar em relação ao ponto central de sua galáxia. Ainda veremos a mesma forma. Ele não está apenas se agarrando a algo. Ele tem forças de campo que o empurram e liberam energia. Escrevi sobre isso em meu primeiro artigo sobre a criação de buracos negros. A ênfase está nisso. Os buracos negros não estão absorvendo, mas estão irradiando mais do que absorvendo. Eles absorvem de todos os lugares. Os campos inferiores se amalgamam neles e são liberados em campos maiores e mais fortes. O que eles liberam decide a forma da galáxia. O que a alma do homem libera decide a forma do homem. Mas isso é em relação ao seu ambiente da Terra, do Sol, do nosso sistema solar em sua galáxia. A galáxia tem a mesma forma em relação ao ponto central do universo. Expliquei na semana passada que se você se perder na floresta, você pode encontrar seu caminho pela forma e direção das árvores. Os galhos mais pesados e mais longos estão do lado em que o Sol brilha e isso pode lhe dar a direção. A forma das galáxias pode nos mostrar o caminho para o seu centro. Na galáxia, as estrelas e os sistemas planetários são como os galhos das árvores e podem nos mostrar a direção para o seu centro. É a mesma entidade. A direção dos fluxos do campo magnético da galáxia nos mostrará em que direção o vento do sistema central do universo está soprando. Ao medir o campo gravitacional e magnético de nossa galáxia, podemos determinar nossa posição. Se estivermos viajando em um OVNI, poderemos saber se o capitão está nos levando na direção certa. Da mesma forma, podemos nos tornar sábios sobre como o Únicos opera, sua forma, dimensão e direção das interações de campo do Únicos nos mostrarão o caminho para o nosso Criador, para o ponto central. É assim que a humanidade precisa ampliar seu conhecimento. Se trabalharmos com o plasma, teremos de trabalhar por meio dos campos mais fracos do universo, e não por meio de energias maciças, porque quando são grandes, elas criam poder, e nós nos assustamos com elas. Deus, nosso Criador, vem até nós por meio das forças mais fracas dos campos, e nós nem sequer sabemos disso, porque estamos procurando que Ele seja tão grande. É por isso que Ele está em cada célula, em cada existência, em cada um de nossos pensamentos. Ainda não aprendemos a não ser tão físicos e sempre procuramos as coisas maiores. Em países comunistas como a Rússia, eles sempre fazem prédios oficiais muito grandes, como os escritórios de governo e as igrejas e mesquitas, que também fazem isso. O fato de vivermos em uma casa minúscula faz com que essa coisa enorme pareça ser muito importante. O tamanho gera medo. Não há alma em nenhum desses prédios, nem mesmo nas igrejas ou mesquitas, porque a força da criação vem do menor, da essência, do denominador comum da vida do universo. Se fosse para ser tão grande, nunca teríamos existido. Isso teria nos atingido com tanta força que não poderíamos nem mesmo existir para suportar. O amor da mãe vem dessas pequenas carícias do toque, não dos abraços fortes e dos tapas. Quando você dorme e os dedos da mãe passam pelo seu cabelo, pela sua pele e o tocam, e ela diz, eu te amo, e você sente isso. Esse é o amor do Criador. Mas o homem ainda não entendeu isso. Se você acha que um dia o homem verá o Criador como uma entidade enorme, você ainda não entendeu a essência da criação. O mesmo vale para nossos médicos e cientistas. Para alcançar e expandir a alma do homem, é preciso chegar aos campos de força de nível mais baixo como um plasma, e não como uma grande marreta. Se você olhar para grandes rochas ou montanhas, o que pode transformá-las em pó? O que as quebra? São as pequenas gotas de chuva que elas recebem através de suas rachaduras e que por meio da expansão as quebram pouco a pouco. O homem não aprendeu nem compreendeu o processo da criação. A razão pela qual a nossa tecnologia e os sistemas que estamos testando parecem tão incríveis é porque aprendemos a vir de uma forma suave e pequena. E essa é a maneira como fomos criados. Quando chegamos com raiva e com campos pesados, nos damos Alzheimer, Parkinson e tudo mais que nosso corpo não consegue suportar. Então dizemos que estamos doentes e que temos essa e aquela doença. É porque não sabíamos que estávamos usando a marreta das emoções na fisicalidade do homem. A fisicalidade é fraca e trabalha nos minúsculos campos do universo. É aqui que a nova tecnologia se tornará incrível, chocante e inacreditável, porque o homem nunca teve qualquer crença na criação ou compreensão do processo de sua própria criação. A maior parte de sua compreensão veio do medo através das religiões e daqueles que abusam do homem. Vá mais fundo dentro de si mesmo e permita que os campos da criação o toquem, e não as pedras da vida da fisicalidade. E então o corpo não será capaz de bloquear a verdade. O pequeno toque, o pequeno amor e a pequena essência de dar e criar as condições permitem que os campos mais fracos entrem. Você recebe o mais fraco e dá o mais forte. Nesse processo, seus campos mais fortes se tornam mais fracos para a energia de outra pessoa para absorvê-los e permitir que se tornem a essência da criação delas. É por isso que durante todos esses anos em que venho ensinando a vocês, eu disse que todo o processo de criação está nas simples palavras, palavra amar. Talvez hoje, como buscadores de conhecimento, vocês entendam um pouco mais sobre a essência de sua própria criação e como criaram o caos, com as tempestades e a devastação de suas próprias emoções. A fisicalidade não consegue suportar essas tempestades. Talvez, a partir de agora, vocês consigam absorver as energias do universo e, com isso, possam aprender a expandir a alma para se tornarem passageiros do Únicos e não apenas passageiros do planeta Terra ou desse universo. E talvez vocês entendam o quão baixo tem de ir para encontrar a força dos campos do Criador. Quando você rouba, você torna isso mais pesado e mais forte. E é por isso que roubar não é permitido, porque você se afasta do mais fraco, que é a essência da linha de sua conexão com o Criador. Quanto mais pesada a carga que você carrega, mais devagar você vai. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje e tenham entendido como e de que forma a vida deve ser para o homem, não apenas neste planeta e não apenas dentro do cérebro do homem. Agora você pode ver semelhanças na condição da vida real de como as doenças são criadas através do que chamamos de tempestades emocionais, climas e estações. Espero que ao entender isso com a nova tecnologia, possamos criar o próximo passo. Eu disse a alguém recentemente que não estou interessado em tudo isso. O que me interessa é mostrar ao homem a maneira como ele pode voar na extensão do Únicos. Ele verá a beleza da criação, não com foguetes e naves espaciais ou qualquer outra condição material, mas por meio da essência da força de sua própria alma. Isso não precisa de propulsão a jato para criar uma decolagem mais rápida. É preciso que compreendamos os campos de energia mais baixos, e esse é o caminho para o Criador. O dilema do homem é como viver em ambas as dimensões da força de sua fisicalidade e das forças mais fracas que vão para o seu Criador. É a conexão com a essência de sua própria criação. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão. O teste do qual você está participando está ajudando a Fundação Cash a abrir essa porta. Para você e para aqueles que aprenderão gradualmente que o homem está vivendo duas vidas, como um esquizofrênico. Uma é um demônio e a outra é um anjo. O demônio é a fisicalidade do homem, e ele está fazendo de tudo para mantê-lo para baixo. E o anjo é a alma do homem, que está conectada à linha do Criador. Esse é o fim da parte 1 de Ciência Rápida do Workshop 507. A divulgação da Conferência de Londres deve começar no dia 16 de outubro internacionalmente com os convites. Graças a um de nossos queridos buscadores de conhecimento, o local já foi definido. Na próxima semana serão feitos anúncios públicos na mídia e depois na mídia internacional. Estamos tentando obter um acordo com as autoridades chinesas para realizar o evento de Pequim em dezembro ou janeiro. Essas coisas não são tão fáceis na China, É preciso da aprovação de muitos. De lá, iremos para Tóquio, Teerã, Washington e outros lugares. Mostraremos tecnologias na vanguarda da nova ciência. Temos acordo com nossos parceiros sobre o que pode e o que não pode ser mostrado em público. Explicaremos os desenvolvimentos que serão mantidos longe do público como parte do desenvolvimento e da cooperação com outras nações. Programas como agricultura, energia e outros serão lançados em 2024 por meio de nossa parceria com o governo chinês. Se você tiver uma pessoa específica que acha que deveria ser convidada, como seu primeiro-ministro ou qualquer outra pessoa, você pode enviar as informações para a Fundação Cash e nós as passaremos para os promotores. Há dois níveis de convite, um para embaixadores e líderes mundiais e outro para pessoas que terão de se registrar na conferência. Algumas das pessoas mais importantes estão na lista de convites. Convidamos pessoas da NASA e da Tesla, porque elas serão muito afetadas pela divulgação do nosso trabalho. Planejamos liberar os carros de levitação por plasma que vêm por meio de campos magnéticos de plasma. Isso acabará com os carros elétricos e com todas as condições de consumo de energia. Há um link especial criado para os líderes mundiais participarem da sessão pelo Zoom. Isso significa que qualquer um de seus presidentes ou primeiros ministros que não puderem ir a Londres, eles poderão participar da sessão ao vivo por meio de um canal específico. Em 2012, demos a eles a chave USB. A beleza dessa reunião é que vocês, buscadores de conhecimento, estarão presentes quando seus líderes receberem as informações e então vocês saberão o que eles fazem ou deixam de fazer com essas informações. Uma coisa é certa dessa vez. A implementação da tecnologia será muito rápida na China em 2024 e 2025. Fazemos parte desse processo e estamos observando e influenciando a mudança e o pensamento do governo. O maior problema para nós tem sido como mudar a mentalidade e permitir que as pessoas acompanhem o processo. Precisamos educar tanto os cidadãos quanto os governos sobre a mudança. Até o momento, sabemos de 5 presidentes que já aceitaram nosso convite para ir a Londres. Todas as sementes foram plantadas para isso. Pedimos a uma das 5 maiores nações do mundo que nos envie a mensagem deles de abertura da conferência. Se for aceita, deve ser uma mensagem de paz. É tecnologia em troca da paz. E a paz só virá quando nossos líderes entenderem que seu poder, comparado ao poder e ao conhecimento da criação, não podem ser comparados. Como eu já disse muitas vezes, nós, empresários, fazemos os políticos e nós, cientistas, fazemos os líderes mundiais. O que entregamos aos exércitos e à tecnologia espacial dita a força de uma nação e quem será capaz de ditar. Nessa posição, encontramos um parceiro perfeito para criar a paz por meio das pessoas com quem colaboramos. Se você tiver acesso a diferentes agências, sejam elas ambientais, espaciais ou de qualquer outra natureza em seu país, ou pessoas que você acha que deveriam estar em Londres, envie-nos um e-mail sobre quem são e o que são e nós o passaremos para os promotores e eles assim enviarão os convites. Pergunta para o Sr. Cash. Se uma população de 8 bilhões de pessoas não é suficiente para a colonização do espaço, então, qual é o número adequado necessário para que o homem explore, viva e esteja presente em todo o universo? Sr. Cash responde. A resposta é muito fácil. Todo planeta e toda estrela tem uma alma e vida dentro deles. Não importa se podemos ver os seres fisicamente com nossos olhos ou se eles estão no solo, sobre o solo, no subsolo, na água ou na atmosfera, como temos aqui neste planeta. Digite na internet quantas estrelas existem no universo, então você entenderá quantas pessoas precisamos. É simples assim. A Terra não é o único berçário no universo, mas não existe concorrência. E a alma do homem criará novas estrelas. Aqueles de vocês que serviram seu tempo corretamente aqui na Terra são um daqueles que precisam ser perfeitos. Mesmo que metade dos 8 bilhões de almas se tornem novas estrelas, e a outra metade vai levar os outros, ou se torne o que chamamos de professores do futuro, 8 bilhões ainda não são nada. Não é nem mesmo uma fração das estrelas de nossa galáxia. Aqui o Rick diz o seguinte: os astrônomos estimam que existam cerca de 10 mil estrelas para cada grão de areia na Terra. E Sorkast complementa e diz: você deve incluir não apenas as praias e os desertos, mas todos os lugares que têm areia. Um pensamento interessante me veio à mente. Por que temos praias de areia tão bonitas nos oceanos, mares e outros lugares? É o mesmo tipo de areia que existe no deserto. Como elas surgiram? Os oceanos foram criados a partir dos desertos? Ou os desertos a partir dos oceanos? Ou apenas alguns deles foram criados dessa forma? Pergunta para o Sr. Cash. Nossos corações estão partidos pela Palestina. Há algo que possa ser feito para trazer a paz? Sr. Cash responde: isso não é uma guerra. É literalmente uma escravidão dos árabes modernos no século XXI, apoiada por uma das nações mais injustas do mundo. Como você sabe, tenho trabalhado arduamente há décadas para apoiar o povo palestino, não o seu governo ou qualquer outra coisa. Eu fiz isso antes mesmo de iniciar a Fundação Cash. Estou ciente das necessidades deles e de como literalmente milhões de pessoas foram colocadas em uma prisão aberta chamada Faixa de Gaza ou Cisjordânia. O Sr. Cash já falou sobre isso antes. Continuando, as empresas de construção e os empresários israelenses estão tão felizes neste momento que estão esfregando as mãos com ouro. A cada poucos anos, eles destroem os prédios onde os palestinos vivem. Não importa se os palestinos ou os israelenses iniciam um ataque. Então, os israelenses destroem a maioria dos edifícios e os palestinos têm que pagar aos israelenses para reconstruí-los. As empresas israelenses ganham milhões. Muitos dos palestinos têm parte de suas famílias trabalhando como escravos fora do país para ganhar dinheiro e precisam enviá-lo para a Palestina, que, por sua vez, precisa entregá-los em empresas de construção israelenses para reconstruir suas casas que os israelenses destruíram. Eles vivem em uma prisão aberta. Toda vez que a economia israelense precisa de um impulso, os empresários pressionam o governo a bombardear Gaza e outros lugares. E então eles obtêm os contratos para reconstruir as casas. É um ciclo vicioso que as pessoas de fora não sabem e não querem entender. E a imprensa mundial ignora isso completamente. Há um lado humanitário nisso. Recentemente, muitas questões foram levantadas sobre a situação em Gaza com os palestinos israelenses. Por trás dos conflitos está a política de armas dos Estados Unidos, que criou essa condição. Onde quer que haja uma guerra, os Estados Unidos estão por trás vendendo armas para criar empregos nos Estados Unidos. Nós os chamamos de superpotência. Tudo isso está chegando ao fim em 2024 e 2025. A nova tecnologia levará a superioridade americana à superioridade zero, o que significa que eles não terão poder algum e se tornarão iguais a todas as outras nações. Há milhares de anos, durante a época de Ciro, Dário e do Império Persa, os países queriam se juntar livremente ao Império, porque era uma época de paz, e assim não precisariam gastar com soldados. Eles permitiam que os cidadãos de cada nação levassem uma vida normal e não impunham sua religião a eles. A sociedade deles foi construída sobre o ethos de Mitra e Zoroastro. Eles trouxeram paz às suas nações e não houve necessidade de guerra. Mas hoje vemos a política oposta com os americanos. Nas últimas 24 horas, a Boeing está entregando 1.000 bombas de última geração a Israel. Se você colocar todas essas bombas uma ao lado da outra e explodi-las, isso destruiria metade de Israel. Onde eles vão usar essas 1.000 bombas da Boeing? Quantos filhos de palestinos, egípcios, israelenses e americanos morrerão? Vimos os israelenses arrastando os palestinos para fora de suas casas pelos cabelos e depois destruindo elas. E em algumas áreas construindo novos prédios para os judeus morarem. Mas não vemos isso nos noticiários públicos. Mas quando os israelenses são retirados dos mesmos prédios que originalmente tomaram à força, Aí o noticiário mundial chama isso de crime, só porque a CNN decidiu chamar assim. Essas atrocidades precisam parar e isso só acontecerá quando houver um poder justo neste planeta. Então não haverá necessidade de lutar, porque ninguém será mais poderoso do que os outros. Por meio de nossos acordos para a tecnologia, chegaremos a esse ponto. Nossos parceiros querem esperar de 7 a 10 anos, mas eu quero fazer isso em 1 a 2 anos. A tecnologia prevalecerá e a política de armas se tornará obsoleta. Essa agressão em Gaza abriu uma série de questões. Estamos analisando a estrutura de segurança do Estado. Como os palestinos que não têm capacidade de fabricação poderiam trazer milhares de foguetes para dentro da fronteira de Israel? Os americanos e israelenses têm os sistemas de vigilância e inteligência de segurança mais avançados do mundo e ainda assim não falam sobre como isso poderia ter acontecido. Esses foguetes precisam de caminhões de lançamentos para cá para levar eles. Você não consegue carregar eles em uma mala apenas. Há mais informações e você pode ler a transcrição aqui. Eu tentarei resumir o restante para vocês. Mas parece muito suspeito como isso aconteceu e qual é o verdadeiro pano de fundo dos ataques. É claro que a mídia controlada não permitirá que certas conclusões sejam reveladas. Mas podemos descobrir isso juntando as peças e usando a nossa inteligência. As narrativas controladas são muito sedutoras e mais fáceis de acreditar do que a verdade. O ataque começou no aniversário da guerra do Yom Kippur. Há razões emocionais para isso. Lembre-se de que, se você desperta emoções, poucas pessoas conseguem pensar por si mesmas. Se esse tipo de falta de inteligência tivesse acontecido em qualquer outra nação, o presidente teria sido deposto. É muito importante saber que os foguetes usados pelos palestinos provavelmente têm marcas americanas, mas eles não mostrarão os que não dispararam ou os estilhaços. Será que eles vieram da Ucrânia, vendidos por oficiais ucranianos para obter lucro? É possível que a maioria dos foguetes tenham sido fabricados nos Estados Unidos. Temos que fornecer uma tecnologia que não permita que essas coisas aconteçam. Temos que criar uma condição que permita que todas as nações, sociedades, religiões e raças vivam em paz entre si. Esse é o motivo da Conferência de Londres. Não adianta tentar desviar a atenção para quem atirou primeiro ou qualquer outra coisa. Temos que encontrar uma solução para que esse tipo de condição não exista mais neste planeta. Não adianta transmutar palestinos ou israelenses para dar-lhes outro planeta para viver. Temos que mudar o ódio para amizade e colaboração. No momento, a principal causa desse conflito são os Estados Unidos. Por que a Boeing está entregando 1.000 mísseis a Israel? Durante séculos, judeus e palestinos viveram juntos, resolveram seus próprios problemas e viveram em paz. Agora, temos a intervenção dos Estados Unidos. Os israelenses deveriam ter aprendido com o Holocausto e não criar outro holocausto para os outros. Se esse tratamento não foi bom para eles, por que está sendo bom para 1,5 milhão de pessoas em Gaza? O trabalho que estamos fazendo com o governo chinês e com outras nações garantirá que a superioridade da política de armas americana chegará ao fim. Essa é a única maneira de fazer isso. Quando não se tem nada consigo com que lutar, então você conversará. As políticas recentes do governo chinês refletem uma política de coexistência e diálogo e de trabalho conjunto em vez de luta. Essa guerra será a última. A mesma operação que eles usam na Palestina para capturar israelenses na garupa de suas motos é a mesma usada por outros palestinos que foram contratados no Irã para capturar iranianos há alguns meses durante esses problemas. Há mercenários trabalhando no Oriente Médio. Esses não são palestinos, são mercenários contratados que foram equipados e agora se mudaram do Irã para a Palestina. É a mesma tática e técnica. Foi isso que eu quis dizer. Durante a Revolução Iraniana, nenhum iraniano matou outros iranianos. Outros de fora foram contratados para fazer isso. Temos que tentar entender o jogo que está sendo jogado aqui. A situação na Palestina precisa de mais respostas. Mas a verdadeira solução é desarmar as superpotências que afirmam que a política de armas é a única política, porque isso faz funcionar as suas fábricas. Pergunta para o Sr. Cash. Como você vê a paz no mundo? O que acontece com as almas das pessoas que tratam os seres humanos como animais, como no caso dos terroristas? Sr. Cash responde. Os maiores terroristas são os governos, quando eles aterrorizam. Infelizmente, não entendemos isso até que aconteça conosco. Eles aterrorizam de todas as formas e maneiras, porque podem e conseguem se safar. Depende de como você define terrorismo. Você define terrorismo por explodir, capturar ou ameaçar? Foi aterrorizado pelo governo canadense por 11 dias, como a maioria de vocês sabem. Disseram-me constantemente que eu seria morto, preso ou qualquer outra coisa. Isso continuou por 11 dias. Eles me interrogaram dia e noite e me colocaram sob pressão constante no aeroporto de Toronto. Uma nação de terroristas está chamando os outros de terroristas. Tudo depende do que você chama de terrorismo. Todos os governos estão fazendo isso. Eu estava apenas de passagem pelo Canadá, a caminho do México, quando eles me mantiveram ilegalmente preso no aeroporto e nas prisões do Canadá. Vivenciei o terrorismo em sua pior condição. Fui aterrorizado pelos belgas durante anos também. E depois houve a morte do Fábio, a explosão de um carro, a perseguição em alta velocidade, o envenenamento e todo o resto. De uma forma ou de outra, os governos e aqueles que trabalham contra os governos estão envolvidos nesse ato de terrorismo. Depende apenas de como eles encobrem e ocultam o fato. Para onde vai a alma? O que acontece com a alma do primeiro-ministro do Canadá que deu a ordem para que eu fosse aterrorizado? O que aconteceu com a alma da mulher que realmente deu início a isso? Hillary Clinton. Ela acabou tendo ou criado uma hemorragia cerebral. Ela recebeu essa hemorragia cerebral por conta própria. Foi por trabalhar pela paz e nada mais. A ironia disso é que os canadenses estavam me aterrorizando com o apoio de Hillary Clinton. E então lançamos e compartilhamos a chave e o 5+1 com as negociações com o Irã. Quando ela estava aterrissando no aeroporto de Awas, o avião bateu com muita força na pista e ela acabou tendo uma hemorragia cerebral ao aterrissar no Irã. É uma ironia. A mulher que tentou nos aterrorizar foi aterrorizada por ela mesma. Você não sabe como é a sensação quando lhe dizem que todos os dias vão matá-lo. Eles não deixam você dormir porque estão marchando à sua porta dia e noite. Você não sabe quando eles vão arrastá-lo para fora de sua cama. Fiquei 11 dias no aeroporto de Toronto, em uma prisão próxima porque eu era um cientista de passagem pelo país deles. Quantos outros cientistas eles aterrorizaram dessa forma para obter a tecnologia deles? E o seu atual primeiro-ministro sabe disso, mas não recebemos nenhum pedido de desculpas nem nada, só porque sou iraniano. Como vivem nossos líderes terroristas? Eles têm diferentes tipos de roupagem, de presidentes a primeiro-ministros, chefes de segurança, reis e pessoas sem dinheiro que escolhem esse caminho. Todos eles seguem o mesmo caminho. Eu só espero e elevo as almas deles. Os canadenses pensaram que tinham conseguido toda a tecnologia, mas por que deixaram seus documentos em minha mala, que depois publiquei? Caso contrário, ninguém teria acreditado no que aconteceu comigo no Canadá. Acho que um oficial deixou todos os documentos para trás deliberadamente porque não concordava com a maneira como eles estavam aterrorizando as pessoas. Os documentos do governo canadense foram deixados na minha mala e mostram todos os métodos que eles usaram em mim. Foi um presente quando abri minha mala e os encontrei. Ou eles estavam com tanta pressa que pensaram que tinham colocado todos os documentos em seus próprios arquivos, e por acaso, estavam em minha mala. Todos eles são terroristas. O governo iraniano, o governo americano e todos os outros governos. Todos os terroristas trabalham por meio do mesmo mecanismo. Pergunta para o Sr. Cash. Acumulamos algumas coisas pesadas em nossas vidas por meio de má conduta, e assim nos distanciamos do Criador. Como podemos nos libertar desses campos pesados e nos aproximar de nosso Criador? Quando eu ajudo outras criaturas, parte do peso vai embora. Você tem mais algum conselho sobre como eliminar esses campos pesados? Sr. Cash responde: sem dúvida, todos nós cometemos erros. Eu sempre digo isso como uma piada, que até mesmo o Criador cometeu um erro quando criou a humanidade. Uma das maneiras possíveis é tornar disponível a liberdade da alma do homem. E talvez aqueles com quem cometemos injustiça possam recebê-la e encontrar paz ou elevação consigo mesmos. Às vezes, nem mesmo temos consciência do que fizemos ou do que as ações causaram aos outros. Não há outra maneira. Elevar a alma não significa que eu lhe dou algo porque eu fiz algo errado em minha vida física. Em vez disso, podemos disponibilizar a elevação de forma amorosa para a pessoa a quem fizemos algo errado. Se ela não estiver viva, então a elevação vai para a alma, ou o que quer que seja em relação a ela. Isso é tudo o que podemos fazer. Não há nenhum endereço para que possamos entregá-la. A alma não precisa de compensação material. Já me perguntei muitas vezes: por que fazemos essas coisas erradas aos outros? E por que, quando perdoamos, os outros pensam que somos fracos e abusam mais? A única maneira é estar presente. Talvez nem saibamos quando esse campo de energia é necessário para aqueles a quem fizemos coisas erradas. E será que aprendemos alguma coisa com isso? Não adianta nada ser caridoso e dar tudo a todos. Isso é na dimensão da fisicalidade. Gradualmente aprenderemos que geralmente as pequenas coisas que achamos que não importam são as que realmente fazem uma mudança na vida de outras pessoas. Não viva com a culpa do que você fez. Aproveite a vida e saiba que você pode dar algo que pode mudar a vida de outra pessoa. Permitimos que você faça isso nas máquinas quando você expande sua alma. Você mesmo pode fazer isso e, se necessário, será levado. É como quando você quer sonhar com sua mãe hoje, mas ela não está lá, porque está ocupada em outro lugar. É literalmente o mesmo processo. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa pergunta, esse buscador de conhecimento tinha muitos campos de reatores e ganhos ao seu redor, e ele criou uma interação de campo em que ele sentiu uma elevação de sua alma. E aqui o buscador de conhecimento conta a sua experiência. O Sr. Cash responde: não sei, como sempre digo, eu não estava lá para ver o que aconteceu. Na conferência de Londres com os embaixadores, mostraremos alguns desenvolvimentos na ciência da tecnologia espacial. Os participantes sentirão isso e se tornarão parte disso. A vida das pessoas que participarem da conferência de Londres mudará. Ela será mudada para sempre. Você entenderá exatamente do que eu estou falando quando olhar para ela um ou dois anos depois, ou talvez até mesmo imediatamente. Esse buscador de conhecimento criou uma condição no ambiente para o que ele queria vivenciar. É somente ele que experimenta e entende isso. Nós acreditamos em você e lhe damos a liberdade de ir e testar as coisas. Permitimos que os campos se expandissem. Fazemos a mesma coisa que o buscador de conhecimento fez quando ele criou o ambiente de todas essas interações de campo. Até mesmo sua condição mental fazia parte dos campos. Mas muito provavelmente, ele não conseguirá repetir isso novamente. Há muitos fatores a serem considerados. Depende até mesmo do almoço que ele teve ou dos campos que ele comeu no café da manhã e do quanto ele sofreu com sua esposa pouco antes de entrar na sala. Se for uma mulher, então o quanto seu marido foi torturado pelo amor de conhecê-la tanto. Porque algumas pessoas não gostam de ser muito amadas e veem isso como uma tortura. É muito difícil repetir exatamente essas condições devido a todos os fatores nos quais não pensamos. Há também as condições do ambiente. E você é o único que carrega essa força de campo magnético específica em seu fluxo sanguíneo naquele momento e naquela posição. Ninguém mais tem isso exatamente como você. Portanto, ninguém pode repetir isso, porque foi você quem criou isso. E com isso, você criou uma emoção específica que você explicou no que aconteceu com você. Eu não estava lá para participar, mas acreditamos que isso aconteceu com você devido às condições que você criou. Como você disse, havia magravas aqui e gães ali, e o campo também flui de você. Você foi um doador ou um tomador para os sistemas? Você criou uma condição que elevou e expandiu sua alma para que você pudesse assim experimentar essas coisas? Nada é impossível se você entender como você criou isso. Eu costumava brincar dizendo que a configuração da emoção certa precisa das ferramentas certas, do pensamento e da mentalidade certos. Tudo tem de ser e funcionar perfeitamente. Por exemplo, se você está tentando mostrar a sua parceira o quanto a ama, enquanto você coloca pétalas de rosas na cama e compra as mais belas flores e perfumes como presente e tudo mais, mas então você não pode controlar o fato de ela ter discutido com alguém no escritório pouco antes de chegar em casa. E lá se vão as rosas, e é melhor jogá-las no lixo. As condições que você criou não funcionaram, mesmo que você tenha feito tudo certo, porque você não conseguiu controlar as outras partes do que aconteceria com ela. Então você pode dizer que não fará isso novamente, mas você não sabe. Talvez na próxima vez tudo funcione perfeitamente. Tudo tem que combinar entre si, e nosso trabalho é criar essa cama com pétalas e presentes. Então, deixamos que as almas decidam o que querem tirar disso, que prazeres elas querem trazer para a mesa da vida. Talvez elas até queiram elevar a alma delas. Você deve perguntar aos médicos da Fundação Cash sobre os ganhos de joelho. As sessões de voo não se repetirão. É preciso um grande esforço e muito trabalho para organizá-las. A sessão de amanhã será totalmente diferente da da semana passada, por causa do que aprendemos na semana passada de como vocês ligaram e desligaram coletivamente e de como decidiram coletivamente receber os campos. Movemos nossos sistemas de maneiras diferentes. Sabemos como interagir com as energias do campo. Houve um momento na semana passada em que vimos que todos vocês poderiam ter transmutado se quisessem. Acho que alguns de vocês sentiram isso. Isso é importante para a transmutação no futuro. Acrescentamos um sistema que não tínhamos na semana anterior. Isso nos aproxima da conclusão. A Fundação Cash tem dois tipos de sistemas para o voo. Um é a tecnologia espacial com uma nave em estado de matéria em que você viaja. Ela tem sistemas magrave para blindagem e tudo mais. O segundo modo de transporte é a transmutação e, nesse caso, movemos seus campos de energia. Criamos um envelope com uma aeronave, mas é a sua própria alma. Você pode viajar para qualquer lugar nos campos universais. A nave física que mostramos no desenvolvimento iraniano com a Universidade Sharif de Teherã, onde criamos a expansão usando os campos. Nessa viagem pelo estado da matéria, já dissemos a vocês como fazer isso. Você pega os fios de cobre e usa no revés e faz um gancho que lhe dá a energia disso em diferentes formas. Com essa energia, criamos uma condição para o envelope no campo de força do seu aminoácido, então você expande e pode viajar. No estado da matéria, nós o enjaulamos. Com a viagem da alma, você se enjaula nela e a alma do homem se expande para sobre a alma da fisicalidade. As duas nações, Irã e China, devem desenvolver a nave no estado da matéria dentro de alguns anos, mas ainda desenvolveremos o lado da transmutação com a operação chinesa. Em um futuro muito próximo, veremos uma evolução no sistema de saúde da China e a tecnologia da Fundação Cash entrará diretamente em operação. Há um grande número de pessoas testando isso, fazendo alimentação e tudo mais. Continuamos comprometidos com o outro lado do nosso trabalho, com os chineses, até que eles decidam tornar isso público. Nossos parceiros ainda querem fazer a parte médica e construir hospitais, mas podemos fazer isso com os fones de ouvido, e será um grande avanço. Se eles não fizerem isso, outros farão, e eles se tornarão subordinados. O sistema de saúde chinês dará um salto de 100 anos em menos de 2 anos, em comparação com o resto do mundo. Dessa forma, um camponês com renda de 300 dólares por ano não precisa sofrer. Ele receberá o mesmo atendimento médico que os homens mais ricos da China que vivem em Pequim, com milhões, onde ambos têm o mesmo câncer, Alzheimer ou qualquer outra doença. A nova tecnologia traz igualdade até mesmo no vilarejo mais remoto. A tecnologia deve alcançar tantos ricos quanto os pobres. Então, a alimentação e outras coisas entrarão em operação gradualmente. Pergunta para o Sr. Cash. O carro de plasma estará disponível para compra nos próximos anos? Em caso afirmativo, ele seria fabricado por meio de colaboração com empresas existentes no setor automobilístico? Sr. Cash responde. Convidamos o Sr. Musk da Tesla para a conferência em Londres. Nós o visamos especificamente por meio de nossos promotores. Os promotores são uma estrutura americana, portanto podem entrar em contato com ele. Os fabricantes de automóveis chineses também estão cientes dessa tecnologia. Nos ofereceram uma porcentagem da produção de automóveis, mas não queremos ir com os carros elétricos. Queremos preparar empresas como a Tesla e os chineses para irem direto para o carro de plasma. Não se trata de levitação como a que os fuzileiros navais americanos fizeram em 1975. Isso é com o plasma, e você não usa nenhuma energia. É inevitável que eles sejam lançados nos próximos 2 anos. A Fundação Cash começará a vender. Mas temos que completar o ciclo de nosso trabalho na China, onde passarei cada vez mais tempo à medida que o desenvolvimento for acontecendo. Estamos planejando o desenvolvimento paralelo da tecnologia espacial e de defesa, bem como o uso público da tecnologia. Mas a China é uma das nações mais conservadoras do mundo. Tudo tem que ser feito passo a passo. Gostaríamos de ver os primeiros sistemas nos próximos 2 anos. Os carros elétricos são obsoletos. O carro de plasma é simples e fácil de ser produzido em massa. Basta colocar os 4 magravs onde estão os amortecedores das 4 rodas. Isso significa que podemos levantar o carro nos 4 cantos. Há um controle central que decide qual proporção de campo será alterada para que você possa virar à esquerda ou à direita. Já fizemos isso com os cientistas na Universidade de Ghent anos atrás. Não é possível ter carros de levitação e carros comuns na mesma estrada. Gradualmente mudaremos isso. Eles criarão uma formação estelar e terão emoção, de modo que não atingirão ninguém. Os acidentes serão muito raros. A fabricação desses reatores custará menos de 10 dólares. E depois de abastecidos, eles funcionarão por décadas. Você pode fazê-los de madeira ou papelão e eles continuarão funcionando da mesma forma. A poluição cairá mais ou menos para zero. É uma transição para aceitar a nova tecnologia. Com isso, surgirão novas maneiras de transportar mercadorias pelo mundo. Não precisaremos ter os navios de fato sobre a água. E quando você cria essa elevação, não importa se é 1 quilo ou 1 tonelada. Já temos o sistema para isso. Mas o problema é que bilhões foram investidos na fabricação de baterias para carros elétricos, que precisarão de carregamento contínuo e da poluição das baterias. Com o carro de plasma, tudo isso não será necessário. Esses carros de plasma estão nas patentes. Musk e sua equipe ouvem literalmente cada palavra dos ensinamentos da Fundação Cash. Eles não perdem nada, porque vemos o que eles fazem em suas pesquisas. Nós os vimos lançando aquela pequena unidade magrave de economia de energia, mas ela não foi a lugar algum, porque quando você rouba, não vai longe. Eles mostraram apenas algumas peças. Esse é o hábito que ele adotou. No entanto, nós o convidaremos abertamente para estar lá. Na conferência em Londres, não excluiremos ninguém. Pela primeira vez desde minha saída da Bélgica, permitiremos que o embaixador belga participe também. O conhecimento precisa ser compartilhado. Não podemos criar outra Palestina fora da Bélgica. Pergunta para o Sr. Cash. Em termos do relacionamento entre a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem, quando alguém decapita outra pessoa, o que acontece com a alma do perpetrador? Sr. Cash responde. Eles têm seus próprios demônios e a própria alma para viver. Isso tem sido encoberto, mas vemos isso com os veteranos de guerra americanos. Eles voltam com todos os tipos de pesadelos e tudo mais. O mesmo acontece com os soldados britânicos e de outros países europeus que serviram nas guerras americanas no Iraque, na Síria e em outros lugares. Nossa alma é responsável pelas crianças que matamos e por todas as coisas ruins que fazemos aos outros. Quando nossa alma não tem força, pagamos por isso através de doenças físicas, problemas psicológicos e outras coisas. Os soldados que vão para a linha de frente e voltam, mas não participam de atos injustos, estes geralmente voltam saudáveis. Temos que olhar e seguir as pessoas que fazem coisas ruins e então vemos os problemas que elas criaram para si mesmas. Vemos isso em suas famílias e como seus entes queridos têm que pagar com a alma e o corpo pelo que seus pais e irmãos fizeram. Basta olharmos e veremos o resultado de suas ações e como isso se equilibra. Não importa quanto paguem para você matar, a alma e a vida não podem ser compradas com o dinheiro do homem deste planeta. Há um sistema criado para cuidar de pessoas assim, de almas assim. Aqui nessa parte do workshop houve uma discussão sobre uma zona livre de conflitos, e é possível que o parceiro queira controlar os servidores da tecnologia da Fundação Cash. O Sr. Cash disse que ela deve ser aberta a todas as nações. E houve uma pergunta aqui também sobre a alma do gás hidrogênio. O Sr. Cash continua e diz, muito obrigado por hoje. Daqui para frente, começaremos a trazer um público maior da humanidade para entender as mudanças que estão chegando por meio da conferência em Londres. Aqui também houve mais discussões sobre o sistema Oasis e se algum país foi mais longe em seu desenvolvimento e possível uso na Palestina. O Sr. Cash disse que, de certa forma, sim. De certa forma, ele é tão poderoso que deixou os governos perplexos. É um trabalho progressivo. Sobre o que os israelenses estão fazendo na Palestina, o Sr. Cash disse: minha preocupação é como agora esse povo pode viver com sua própria conduta. Eles devem ser inferiores a um cachorro. Eles não são humanos, são maus. Temos a vontade de puni-los, como vocês chamam. Mas se fizermos isso, será como antes. Um adendo aqui, acho que aqui ele está se referindo à maldição de Maomé sobre os judeus vagarem pela terra. A mudança só ocorre por meio da elevação da alma e quando compreendemos nossas próprias deficiências. Um homem não é poderoso quando está no ponto de poder para fazer o que quiser. Um homem é poderoso quando está em seu ponto mais baixo e pode ser gentil e generoso e dar o que não tem para dar. A situação na Palestina não está nem mesmo nos reinos da criação. O Sr. Cash falou anteriormente sobre a posição da alma do Papa João Paulo II, que sabia de todos os abusos contra a criança em sua igreja e os encobriu por cerca de 16 anos, já que ele próprio era um deles, muito provavelmente. Ele disse que a alma do Papa era mais baixa do que a da princesa Diana naquela época, quando ela morreu. Esses tipos de pessoas não têm lugar em suas vidas para sua própria alma. E se eles acham que vão se safar com o que fizeram, então eles têm um longo, longo, longo, longo caminho a percorrer. O sistema Oasis não é a resposta. A resposta é criar as condições corretas para as pessoas viverem. Esse Oasis é para todos nós elevarmos nossas próprias almas e os outros não criarem esse tipo de condições. Não há diferença entre o campo de Auschwitz e a Cisjordânia de hoje. A única diferença é que os que estavam lá dentro agora estão do lado de fora. E eles são mais hediondos do que aqueles que os mantiveram lá dentro no passado. Muito obrigado por hoje. Esperamos vê-los na próxima semana. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 507.